A Psicologia da Sofia, rúbrica da responsabilidade da doutora Sofia Rodrigues, para ouvir na Rádio Boa Nova, às terças e sábados, às 11h30 e às quintas, às 18h30, ou em formato de podcast em radioboanova.sapo.pt. Olá, hoje falo-lhe de saúde masculina. Com o mês de novembro vem aí também a consciencialização para a saúde masculina, mais precisamente o cancro da próstata, chamando a atenção assim para possíveis sintomas que o corpo possa apresentar. Mas eu ia mais longe e incluiria a prevenção também na saúde mental. Existe ainda algum estigma em relação à terapia com o psicólogo e ouvem-se mitos como a terapia não é para mim, não preciso de terapia e é só para quem está muito mal. E a verdade é que a terapia é para todos e todos nós precisamos, em alguma altura da nossa vida, de alguém que nos ajude a ultrapassar algum momento difícil. Alguém como um terapeuta, que tem uma visão de fora do problema, que se foca em si, que ajuda a pôr as coisas em perspectiva. Outro mito é de que a terapia é para fracos, o que não podia ser mais diferente, sendo que é para quem tem uma somatória de alterações ambientais, clínicas e até genéticas, e um somatório de acontecimentos ao longo da infância, juventude e vida adulta que alteram o bom funcionamento da vida. E depois de um processo terapêutico, mesmo que curto, acaba mais calmo e com um conhecimento sobre si mesmo, demasiado valioso e importante para usar ao longo da vida. E lembre-se, saúde mental também é saúde. Para mais informações, dúvidas ou sugestões, não hesite em contactar-me através do meu e-mail disponibilizado no site da rádio ou nas redes sociais em A Psicologia da Sofia. A Psicologia da Sofia, rúbrica da responsabilidade da doutora Sofia Rodrigues, para ouvir na Rádio Boa Nova, às terças e sábados, às 11h30 e às quintas, às 18h30, ou em formato de podcast em radioboanova.sapo.pt.